Esse é o boyzinho mais apaixonado do que nunca. Desculpa, tá? Puxa, M10. Tentei me entregar pra você sem pensar, mas tentar só machucar. Que já amou demais sem ser amado. Eu sei, não é essa culpa, a culpa é do meu passado. Mas quando rola um te amo, começa a dar errado. O pé atrás, inverte o papel. Eu deixo de ser vítima pra virar réu. Desculpa, não é minha culpa. Coração que apostou demais e agora só machuca. Desculpa, não é minha culpa. Coração que apostou demais. E agora só machuca. Meu parceiro já conhece. Fabrício Cedeiros. Deve ser gravações. Eu sei, não é sua culpa. A culpa é do meu passado. Mas quando rola um te amo, começa a dar errado. Com o pé atrás, inverte o papel. Eu deixo de ser vítima pra virar réu. Desculpa, não é minha culpa. Coração que apostou demais e agora só machuca. Desculpa, não é minha culpa. Coração que apostou demais.